e após o mesmo tem livre seu pushback acionamento, chame táxi. Após a passagem do Epizet, na retaguarda tem livre pushback acionamento, 385. Para pushback acionamento na posição número 1, Oceaner 6310. Autorizado, chame táxi, Oceaner. Autorizado, chamar para o táxi, Oceaner 6310. Dia Papa Oscar, acione a identificação. Dia Papa Oscar, está 8 milhas para Alagoinhas, contato radar estabelecido. Deco Torre, muito boa noite, Web 5827, ponto de espera da 1-0 para nós. Boa noite, Web 5827, está autorizado. A decolagem da 1-0, vento 090 graus, 8 nós. Autorizado olhar e decolar o Web 5827. Autorizado LS da 1-0, Web 6748. Duna, interceptando o localizador, cheque o trem, chame a toa aí, 1186. 862, uma boa noite, 604. Boa. Positivo em descida para 6000. 6000, Oceano 313, via chegada Bonf, desça para 2000 pés. 2000 pés, 313. Aguarde. O ajuste é padrão, aguarde pista livre e continue na aproximação. Aguardando a autorização 604. Teorita do 3152. Ok, copiado. Serra Delta Lima, então prossegue com reboque até o través do 09. Serra Delta Lima, até o través do 09. O Web 5837 decolado ao 53, 198 ao controle. Boa noite, obrigado. Ouro 604, livre pouso, pista no 0, venta 90 graus, 9 nós. Autorizado pouso na 10, Golo 604. Controle, contato radar. 57. Para o táxi Oceaner 63, 1-0 com 126 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Petrolina. Copiar o Oceaner, táxi Índia em Alfa, ponto de espera, chama torno no 86, Oceaner 63, 1-0. Ponto de espera, chama 118-6, Índia Alfa, Oceaner 63, 1-0. Beleza, que grau, né, 3? Seria do 224 livre, aproximação e LS. Livre e LS, o 2224. Solo, são 3858 para o táxi, está com 170 a bordo, 3 horas e 20, alterna João Pessoa. Autorizado táxi, Juliette Alfa, ponto espera Sama Torre, no 86, são 3858. 3 horas e a Juliette Alfa, 186 no ponto espera 3858. 8-2 no localizador, checa o trem, chame a torre, 1-1-8-6. 1-1-8-6, mensagem quanto obrigado. Doa, conseguiu algum contato aí sobre o plano do Gol no 889? Negativo no 889, conforme a informação que façamos, o senhor ainda permanece, ok? Não chegou no sistema, o Centro Recife também não tem nenhuma modificação da rota. Se possuir em mãos, seria interessante que o senhor me desse o número da CHZ, que aí sim nós já teríamos uma posição mais objetiva para levar para o centro. Mativo, eu já te confirmo. Paulo Serra Delta Lima, 29. Consegue Serra Delta Lima até o passo 3. Afirma. Serra Delta Lima prossegue até o passo 3. 7. Número 04, solo 57, solo 121, décimo 9, boa noite. 209, livrar, boa, 604. Já temos sim a CHZ do senhor no sistema, via Golf 677 com nível 240. Vou fazer as modificações previstas aqui no plano, aguardando 30 segundos para a cópia. Aguardo sim, só a saída prevista é da El com Coral, não é isso? Da El Leda Coral. Maravilha, obrigado. Passou o externo, baixado travado, 6748. Objeto 6748, vento 090 graus, 109, livre pouso, 10. Autorizado pouso na pista 10, webjet 6748. Taxi Alfa, reportando para Juliette. De Alfa, antes de S, 604. Ah, pronto. São 3858, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3858. Cuidado que tá pelo lock, né? 3893. 89, em coordenação com o controle, solicitou que modificasse a saída para da El, Leda e Léo, ok? Da El, Leda e Léo, sem problema. No 889, copia? Prossiga. Autorizado, Galeão 240, via Golf 677, decola 10, a curva é à direita na saída da El, Leda e Léo. Controle opera em 1198 e o transponder 5117, cotejo. Não, o Gol 1889 foi autorizado. Desculpa, o 1889 foi autorizado 240 para o Galeão, decolando da pista 10, primeira curva pela direita, na Golf 677. A saída é da El, Leda e Léus. O controle 119.8 e o transponder 5117. Correto, no 889, quando pronto, sobre possível questionamento no 06. Chama Léus. O Sierra Delta Lima, reporte término do reboque. Ciente. 140 para o lock, chame estabilizado, 6313. Controlo, tá 3152 agora para pulso de acionamento. Autorizado, sumi táxi 3152. 3152 autorizado, pulso de acionamento. Certo. Abaixo, a condição de voo. Soluno 21, decimal mais, boa noite. 219-6748, entenda. 04, táxi via Juliette, portão número 7. Ok, totalizado Juliette, para o 07, o voo 604, boa noite. Adela, puxadeira. Boa noite, 6748, táxi via Alfa, é a parte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta, 6748. Decolagem, Juliette, 6310. Então, de prosseguir visual agora para a pista 17. Centro está autorizado curvar à esquerda para o final da pista 17 em descida, aguardando transferência de comunicações. À esquerda para o final 17, aguardando em descida. Oceano 6313 está a 5 milhas para o externo, o custo do localizador. Reduza, efetue cheque pré-pouso, chame a torre, frequência 1186. 1186, obrigado. Solo Serra Delta Lima, Serra, arqueando posição 4, parte 4. Grava uma porta ouvinte, boa noite. Terra Delta Lima. 3-1-3, mantém aproximação, a guarda está livre. 6-3-1-3. Parte 3. Sente, Serra Delta Lima, boa noite. Boa noite. Puxa acionamento no 889, não sei. 889, temos aqui posição 6-12. É positivo, 6, 6-12. Gente, coordenação com a equipe de solo, faz passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado, chama para o táxi, informa que a aeronave vai passar na retaguarda, vai estacionar no 7. Gente, então após a passagem da aeronave, está autorizado o push. Aproximando na Juliette, 6-7-4-8. 748, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette, o portão é o 4, o RN 748. Desconsidere, aguarde, tem uma aeronave que já finalizou o pushback no setor de trás do pátio, vai aguardar sair no táxi. 7-989. Pode acionar em posição, 1889. Afirmo em coordenação com a equipe de solo. Salvador, na escuta 4209, azul. Azul 4209, controle, acione identificação. Via, chega da Bonf, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Azul 4209. Via, chega da Bonf até 2000, 4209. Sem informar, perdeu o contato com o centro há coisa de um minuto atrás. É, o controle está ciente. Solo 04, Soluna 21-9, boa noite. 21-9, boa noite. Horas e 15, alternativa de Natal 178 a bordo. Livre pouso no 063, 03. Então 3858, visual com tráfego na final. Então visual com tráfego 3858. Alfa ponto 0186 com 1093 no ajuste da 3152. Salve Salvador, passarei 2240. 2224, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, passarei. E o Japapá, acho que livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, no 2 nós. Livre pouso, 97, Japapá, após a passagem da aeronave da etapa, está iniciado o voo no 889, está autorizado, iniciar pushback. Guarde no 889, temos aeronave que já está na Juliette, vai ingressar. Ah, afirmativo, tá, aguarda a segunda aeronave, o voo no 889. Após a passagem dessa aeronave, está autorizado então? Afirma, após a aeronave que ingressa, da Passaredo. Afirmativo, após a aeronave da Passaredo que ingressa, está autorizado no 889. 62224, após passagem do Airbus da TAM, táxi via Juliette, no 4 da remota. Após o TAM, no 4 remoto, passarinho 2224. Quando o Índia Papoja, na final, baixado, checado. Papoja, vento 090 graus, 109, livre pouso. Livre, Índia Papoja. Salvador, boa noite, o Xanair 6313, lembrou? O Xanair 6313, táxi via Alfa Índia, gate 01. Alfa Índia, 01, 6313. Livre decolagem, vento 090 graus, 10 nós. Livre decolagem, está 3850. Então 3152 após o tráfego da empresa iniciando, ali mantém na 10. Ali mantém ponto 10, então 3152. O 1889 livre pushback, semitaxi. Semitaxi. Esse é o pushback, chamando para o táxi, bom 1889. Oceano 6310, chame Recife 12545. 2545, Oceano 6310, obrigado, boa noite, até a próxima. Boa. São 3858, decola 09, controle 1, 19, decima 8, boa noite. Papa-2, tá 3858, passa 2500 para o 370. Tá 3858, controle contato radar. Tan 3152, livre decolagem, vento 100 graus, 109. Livre decolagem, pistão no zero, tá 3152. Gente, boa noite. Taxugol 1889, temos 135-35 a bordo, nossa autonomia de 3 horas e 30, alternando cantina. 1889, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera chame pronto em 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3. Juliette Alfa, 18-6 na espera, 1 no 0, 1 no 3, no ajuste, gol 1889. 8, boa noite. 1 1 9 decimal 8, Salvador, 3152, boa. Controle Salvador, tá 3152, decolado na PUCA. 3152, é o controle, contato radar. 3152. Azul 4209, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, 4209. Salvador, muito boa noite, total 9907. Total 9907, este é o controle Salvador, acione identificação, via chegada bom, desça para 2000 pés, o ajuste 10, 13. Aciona a identificação, via chegada bom, para 2000 pés, ajustado 1013, o total 9907. Salvador, é o gol no 889, aproximando-se com a espera da 10 por hora. Gol no 889, a linha decola, vento 090 graus, 109. A linha decola, gol no 889. 3858, chame Recife 2545. 2545, 3858. Azul 4209, localizador, cheque trem, torre 1186. 186, boa. Boa. Colagem, 1889. Ok. Salvador, boa noite, 4209 azul, 2 de cima. Azul 4209, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Guardando. O Webjet 6747, aguarde cópia em 1 no 8 decimal 6. Em 18 meio, obrigado. Azul 4209, livre pouso, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso, 4209. Controle voo 1889, decolado agora passa 1500. Voo 1889, controle, contato radar. 89. Voo 1889, decola 1-8, controle 1-9, decimal 8, boa noite. 5-2, chame Recife, frequência 12545. 2545, Recife, 3152, obrigado, até logo. Até. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da EOLE da transição BDEV. Controle 1-9 decimal 8, aciona 5132, Webjet 6747. Webjet 6747, autorizado Guarulhos, nível 340, rota Persky 50 do plano. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EOLE, transição BDEV, controle de saída 1-198 e o transponder 5132, Webjet 6747. Correto, chame pronto para o pushback, acionamento Webjet 6747. Obrigado.